Esta é parte da história de um povo que não é apenas o povo hebreu, mas eu e você fazemos parte desse povo. Há uma nação santa, uma nação espiritual que Deus está edificando e que começou com esse homem, Abraão. O propósito de Deus com o ser humano começou lá com Adão e Eva. Mas o propósito de Deus com uma nação, com um povo exclusivo, começou em Abraão. O propósito de Deus com a igreja começou em Abraão. Gerar uma nação que honra a Deus, que teme a Deus, foi um propósito de Deus que operou primeiro em Abraão, em toda a sua descendência, e depois de Jesus, continua em nós. E como todo propósito de Deus, como toda obra de Deus, o ambiente é de milagres. Nós gostaríamos, e às vezes nós oramos e pedimos ao Senhor que faça alguma coisa, e tem que acontecer, segundo a nossa expectativa muitas vezes, alguma coisa dentro do normal. E quando nós nos encontramos numa circunstância em que só o milagre gera mudanças, nós normalmente tendemos a desanimar. Deu errado, que frustração. Puxa vida, eu esperava outra coisa. Eu achei que tudo ia ser normalzinho, sem problema, caminhando direitinho, a engrenagem perfeitinha, tudo acontecendo do jeito que tem que acontecer. Mas de repente veio uma circunstância que eu não sei lidar com ela. Veio uma circunstância que parece problema, que parece que não deu certo. É a circunstância de milagre. É a circunstância que exige a manifestação de um milagre que só Deus pode fazer. Esta é a melhor circunstância da nossa vida, irmão. Nossa carne não quer. Estar no meio do vale da sombra da morte, ninguém quer. Mas se esse é o ambiente de milagres de Deus, eu quero estar em ambientes de milagres de Deus. É verdade, irmão. Porque Deus é um Deus de milagres. Deus não é um Deus de shows. Mas Deus é um Deus de milagres. E essa expressão, ela é puramente terrena. Porque no céu, essa expressão não existe. Não existe no céu e na eternidade alguma coisa que nunca aconteceu, que nunca, e que de repente surpreende todo mundo. E, oh, precisava acontecer, a situação era difícil, e de repente aconteceu um milagre. Não, não existe. No céu acontece todos os dias, se é que podemos dizer assim, na eternidade acontecem todos os dias coisas infinitamente surpreendentes, mas não milagres para solucionar circunstâncias problemáticas. O céu já é perfeito. Então, os anjos e quem está lá na eternidade já sabe que vai encontrar coisas sobrenaturais o tempo todo. O natural do céu e da eternidade são as coisas sobrenaturais. Mas nós aqui precisamos nos lembrar que vivemos num mundo difícil, onde o pecado é uma realidade, onde o maligno domina, onde o mundo jaz no maligno, e só intervenções milagrosas de Deus todos os dias nos põe de pé e nos leva adiante dentro do propósito de Deus. E Deus está fazendo milagres todos os dias. Para você vir aqui hoje à noite, Deus fez alguns milagres. É verdade. Só que a gente não vê. A gente só consegue dar um certo valor aos milagres que vêm depois das nossas necessidades mais doídas. Mas Deus é um Deus de milagres. E tudo que Deus vai fazendo é milagre. E tudo que está difícil na sua vida, vem um milagre de Deus para mudar a circunstância. É por isso que Paulo disse, eu me glorio nas tribulações. Mas o que, que é isso? O negócio aqui está sucumbindo. Olha, eu não sei o que, que vai ser. Vai ser esse ano, olha, meu Deus do céu. Esse é o ambiente para milagres. Deus, o Senhor pode intervir com algo que eu nem imagino, ninguém pode imaginar, e o Senhor fará isso, porque esse é o ambiente de milagres. Se tudo estivesse resolvido, pronto, Deus não precisa agir. Mas como tem alguma coisa para ser resolvida e nós não damos conta, Deus pode vir e operar um milagre. Uma daquelas coisas que são naturais dele, no reino dele, mas que para nós chamamos de milagres, são sobrenaturais. A obra de Deus com o seu povo nasceu em meio a um milagre. Mas eu quero destacar aqui, irmão, que o ambiente de milagre não é tão espiritual quanto nos parece. O ambiente de milagre não é tão santo quanto às vezes imaginamos. O ambiente de milagre é um ambiente tão natural e tão difícil como esse de Sara e de Agar. Quem estuda um pouquinho da cultura hebraica sabe que para aquele povo, e de uma forma geral para os mais antigos, mas para aquele povo então era uma maldição uma mulher estéril. Cadê seus filhos? Eu não tenho filhos. Não tem filhos? Que maldição, que opróbrio, que coisa, que desgraça, uma mulher que não tem filhos. Isso é real da cultura daquele povo e real até mesmo de há um bom, pouco tempo aí atrás. É, não é normal uma família não ter 10, 12, 15 filhos. Hoje está se tornando normal uma família ter um filho e não ter nenhum. Deus me livre, Deus me livre. Esses dias uma irmã, não foi aqui não, foi lá em São Paulo. Não, é um só e Deus me livre. Não, irmão, Deus te fez para desfrutar de bênçãos de filhos, filhos mesmo. Só que aquela mulher, Sarai, não tinha filhos. Então, o ambiente que demandava um milagre, na prática, no dia a dia, era um ambiente de perturbação, de angústia, de depressão, de tristeza, de fracasso, de desânimo. Ah, ó, agora eu estou com 99 anos. Estou com 90 anos. Não tem mais jeito, não. E quando ela tinha lá os seus 77 anos, mais ou menos, ela falou assim, Abrão, faz um negócio. Olha, não tem jeito mesmo. Eu acho que aqui, olha... E pode ter certeza, irmão, o que aconteceu foi isso. A menopausa já chegou. Eu não tenho mais como ter filhos. Pega essa escrava, Agar, gera um filho com ela e vai ser tua descendência, Abrão. E aquela mulher teve um filho de Abrão, Agar gerou um filho, e quando ela se viu grávida, ela começou a menosprezar a sua senhora. Eu tenho, você não tem. Você não tem ideia de como foi aquela noite. Você e eu é que não fazemos ideia o que aquela mulher viveu, irmão. De desespero, de angústia, de raiva, de aflição. Eu achei que isso ia dar certo. Para nos dizer que os momentos ou as circunstâncias de milagres são exatamente as circunstâncias em que nós estamos em tribulações sérias de família. Tem alguém aqui assim? Tem alguém aqui passando alguma circunstância, não precisa ser nada assim desgraçado, não? Alguma circunstância difícil em família que dá vontade de... São momentos de milagres de Deus. Muda a tua forma de encarar aquelas circunstâncias, tipo Sara e Agar, agarrando uma outra, são larga, vinho, chata. Imagina a briga daquelas duas senhoras, imagina a discussão, imagina Agar, hoje eu vou sair, vou passar em frente àquela tenda e eu vou pôr aquela roupa mais linda que ele me deu e vou passar lá assim, ó, a barriguinha. É isso que a Bíblia nos diz, que Agar desprezou a sua senhora a ponto de Sara dizer, eu não aguento mais, Abrão, eu não aguento mais, toma para você tudo isso que está acontecendo, vê se você abre os olhos, vê se você faz alguma coisa. E então Abrão disse: ó, mulher, faz o seguinte, você decide, você faz o que quer. E a Sarai então pegou aquela mulher, some daqui. E Sarai foi encontrada lá no meio, e Agar foi encontrada lá no meio do deserto, e Deus perguntou: o que você está fazendo aqui? Não, a minha senhora Sarai me expulsou, eu estou aqui. E Deus vira para ela e fala: volta. Versículo 9 e 10. Humilha-te debaixo da tua senhora, das mãos da tua senhora, e volta. E Agar voltou. Os ambientes de milagres são ambientes de coisas que estão mexendo com a gente, e que vem alguém e fala assim: você tem que fazer isso. Que tem que fazer isso? O quê? Que negócio? O quê? Que tem que... Olha, é melhor. Que é melhor? Eu que sei, eu que estou aqui no meio do turbilhão. E Deus vem e diz: humilha-te, obedece, fica firme na palavra. E Agar voltou, ficou firme na palavra, debaixo de uma promessa. Esse é o ambiente de milagres, Agar. Não me peça outro ambiente, me peça a execução do milagre. Esse é o ambiente do milagre. E Deus faz uma promessa ao filho de Agar: multiplicarei sobremodo tua descendência, Agar. O teu filho será como um jumento selvagem entre os homens. Você já viu povo mais briguento do que árabe? Essa expressão não é uma expressão jocosa de Deus. Não é uma expressão deturpando a imagem do árabe, não. Essa é uma expressão de elogio. Serão homens valentes. E você vê dois árabes conversando, você tem convicção que é discussão. É discutindo. Não, é porque Deus disse que eles seriam um povo selvagem, valente. E é por isso que eles moram no deserto. É por isso que eles são ricos no deserto. É por isso que eles constroem Dubai no deserto. Eles são jumentos valentes. É isso mesmo. Deus abençoa aquele povo. Riqueza, abundância, Deus pôs na mão deles o petróleo, Deus pôs na mão deles riqueza sem limite. Deus abençoa a descendência de Agar.